Antena Web da Música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que também podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às terças e sextas-feiras, 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Em 2011, a Rádio Antena Web alia-se às grandes produções. Dr. House, agora nas noites de sábado para domingo, no canal 2, às 2 da manhã. Não perca esta série televisiva de enorme sucesso, agora na rádio e em português do Brasil. São momentos emocionantes, situações impressionantes e incrivelmente reais. Dr. House, nas noites de sábado para domingo, às 2 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Top 40 Brasil. Todos os sábados à 1 da tarde, o Canal 2 apresenta as 40 músicas mais rodadas no Brasil. Fica a par das novidades e dos maiores sucessos da atualidade deste país tropical. Do Brasil para o Mundo, Top 40 Brasil, aos sábados às 13 horas, no Canal 2 da Antena Web. A energia está a subir, o ritmo a aumentar e as tuas 14 músicas preferidas estão a chegar. 14 em linha, a partir de agora no Canal 2. To crash, I got you. No need to ask, I got you. Just get on the phone, I got you. Come and pick you up if I have to. What's weird about it is we're right at the end. Mad about it, just figured it out in my head. Proud to say I got you. So I had to say goodbye. I'll be alright. Go ahead and make me cry. I'll be alright. And when you need the eyes to write to, for better, for worse, I got you. I got you. Let's be bigger than that and remember that pulling out dark mean you're all alone. We won't survive it. No drama, no need for a show. Just wanna say I got you. I got you. Quanto mais alto, melhor. Músicas no ritmo que você gosta. Watching you, I go all out. The club ain't out of control. Can't stop now, more shots, let's go. 10 more rounds till I get a KO. Paparazzi tryna make me pull. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the groupies taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do a gig all over the globe. Yeah, I said it. Sem parar! Yeah. uma atrás da outra. É demais! Yeah, yeah.

o teu programa de música de dança, que vai para o ar na noite de quinta para sexta-feira, da meia-noite às duas da manhã, no Canal 2 da Antena Web. A sua noite de quarta-feira está mais romântica do que nunca. Love Songs é o programa que o Canal 2 passa a exibir às quartas-feiras, às 22 horas, com a apresentação de Thaís Calduro. Não perca as mais belas melodias que tocam no seu coração. Love Songs, todas as quartas-feiras, às 22 horas, com Thaís Calduro, no Canal 2 da Antena Web. Já, já, muito mais músicas! So damn ready for one night, maybe more. I like red strobe light, hot floors, dirty minds. When you cross my way, I like just you and I, touch at first sight. And the world around us won't stop turning tonight. Star, let's go way too far. Come a little closer. I like hot looks up and down. We're dancing on sleazy ground. Bet you wanna get it on. I like you got me downright electrified. Don't stop the ride. I like just you and I, here and now. What a night. I in the world. I can't refuse it. Dance all night, don't stop the music. I can't refuse it. And the world. Atrás da outra é demais. This is international

é sucesso sem parar. There's so many ways to love ya. Baby, I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh. Felt so hard for honey, out of all the girls up in the club, this one got me whipped just off of one look. Yep, I fell in love. This one's something special. This one just like dynamite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Out of sight, fell in love with honey like my oh my. Honey, look, you're wonderful. Fly, so fly. Honey, like a supermodel. My oh my. Baby, how you do that? Make a grown man cry. Down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh. Baby, Go and find